Olá, sejam bem-vindos. Este é o Manafix Podcast, episódio número 20. Hoje no Manafix Podcast eu tenho aqui Thiago Jaquelli. Olá, tudo bem? Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. O Obama, o Marcos Paulo Freitas. Fala, galera, um prazer estar aqui de novo. E o João da Pochete. E aí, galera, Pochete na área. Completando a mesa sou eu, Tomás. Hoje no Manafix Podcast vamos falar sobre o WMCQ, última rodada que aconteceu no fim de semana passado. Vamos falar também sobre a nova expansão Kaladesh, um pouco dos spoilers, o que a gente espera para os formatos e também o que se espera para o pré-release. Começando com WMCQ, a gente teve no Brasil a vitória do Thiago Saporito, Bolovo, que é um dos principais jogadores brasileiros no Pro Tour hoje em dia, e que vai formar um time aí forte para a Copa do Mundo de Magic, dado que ele era o segundo na corrida para ser o capitão. Então o Brasil vai ser um dos países com os seus dois principais pontuadores na equipe. A gente teve várias pessoas do Manafix Podcast que estão presentes hoje disputando o WMCQ e a gente vai ouvir deles sobre o que aconteceu no torneio desse fim de semana, começando pelo João da Pochete. João, o que você jogou e o que rolou na sua participação do torneio? Então, eu joguei de Burn, né, que sem o Wild Nakad, que é um deck extremamente linear. Eu fui bem no torneio, fiquei em terceiro lugar, perdendo apenas para o outro membro do Manafix, Marcos Paulo Obama, né, que me ganhou na semifinal do torneio. Eu passei em primeiro no Suíço, fazendo 6-1 no Suíço. E o Burn é um deck muito bom. Enfrentei vários oponentes com vários baralhos, né, mas infelizmente não deu. O baralho falhou justamente na semifinal. Se eu não me engano, tem duas partidas em vídeo, a quarta de final e a semifinal estão no tweet do WMCQ. E é isso. Tentar a próxima. E o Obama, já que a gente falou do João que perdeu para ele e falou do Bolovo que foi campeão. Obama, dá um resumo aí do seu torneio também. Bom, eu joguei de RG, Polakut, né? Titã com Escape Shift, que é o estilo de deck que eu gosto, né? Então, para mim, não foi a escolha em relação a se está bem passado ou não, e afins. Como Modern é um formato muito grande, muito diverso, né? É até muito difícil você acertar, mas calhou de que, na preferência do público, pelo que eu vi no geral, lá no WMCQ, o deck estava bem posicionado. Tanto que eu acredito que peguei a maioria de good match desde a primeira partida até eu tinha buy 1. E depois eu joguei com o W, com o Splash preto. Aí eu joguei contra um Bant Eldrazi e dois Abzans. Aí eu fiz 4-0, mais um Dubai 5-0. Depois eu dei 2 IDs. Dei um ID contra um rapaz de Grixis Delver, com quem eu acabei jogando no Top 8 depois. E dei ID também com o Bolovo, que estava de Abzan. No meu Top 8 foi até... O Grixis Delver era uma partida que eu não tinha muita certeza de como ia rolar. Acabou que no Game 1 tem aquela questão de você, entre aspas, perder para o seu próprio deck, com o deck do Titan Shift, né? Tinha um momento que eu precisava comprar a montanha para ganhar um tempo a mais para poder matar um Delver dele. Eu comprei a floresta, né? E aí ele acabou fechando o jogo, não deu tempo de voltar. O jogo 2 dessa partida foi muito interessante, porque em determinado momento ele castou uma Blood Moon. Quando ele castou a Blood Moon, eu achei, já estava preparando na mente, né, já o psicológico, de que eu ia perder, né? Mas eu tinha na mesa um Corsair e com isso eu estava mais ou menos jogando lente na mesa, ganhando vida, e certa hora eu consegui achar o Titã. Depois que eu achei o Titã, eu achei o outro Titã no topo. Então, meu oponente tentou me atacar, tipo, ele fez um ataque de um Tazigur e o o Gromag Angler para cima do meu Titã, né? Um 4/5, um 5/5 para cima do meu 6/6. E eu botei ele tendo o Kolaghan Comand, né? Então, naquela situação, eu não queria colocar e ele, tipo, dar um choque no meu Titã e ainda voltar o bicho pra mão. Então, eu fiz as contas de quanto ele batia, eu tinha 17 de vida. Fiz as contas de quanto eu ganhava de vida com o ataque do Titã e castrando o outro Titã que estava no meu topo também. Quanto que eu ganhava de vida com os Land Drops com o Corsa. Então, eu, tipo, tomei todo o dano. E ele ficou surpreso com a jogada, porque ele não contava com isso. Porque acho que ele, na cabeça dele, tinha certeza que ia bloquear. Então eu desvirei, bati 8 nele, ganhei tipo 5 de vida. Aí ele parou de atacar, porque ele ficou no range. Aí, em certo momento, eu consegui ganhar batendo. Foi uma partida, acho que do torneio, foi uma das partidas para mim mais legais, assim, que eu achei que tava perdido e consegui ganhar. E o game 3 eu consegui encaixar um Corsair que, mesmo ele anulando as outras coisas, o Corsair foi jogando na mesa e ganhando o jogo. Aí, na semifinal, eu joguei com o João da Pochete, né? Ele de Burn. Calhou que sempre Deu contra sorte ele, pra sempre que ele caramba. faz um. Sempre que ele faz um Goblin Guide, eu tenho um Bolt. Isso em toda a nossa história de jogo, né? Então, Goblin Guides não sobreviverão, não passarão. E eu consegui levar o jogo com ele tendo problemas de mana também nos dois jogos, praticamente. Na final, contra o Golovo, era um match que era good para mim, né? Era o Abzan. Eu consegui ganhar o primeiro jogo. Esse jogo tem vídeo, mas eu consegui ganhar o primeiro jogo da maneira que eu ganhei muitos jogos no dia. Simplesmente acelera e aguarda. Simplesmente você compra a carta que fala ganhei, que é o Scape Shift, e você ganha e acabou. O jogo 2 ele veio com uma mão insana, que ele fez turno 1 um, Nobre Hierarca, turno 2 Fulminator quebrando lei, Nand. Turno 3 ele já fez a Liliana, então tipo, me deixou muito atrás no jogo, não teve como voltar. Já no game 3 eu abri uma mão que para mim era muito insana. Se eu não me engano, eram duas lands, uma Valakut e uma, acho que uma Fetch ou uma Dual, e dois Search for Tomorrow, um Pacto Verde e um Scape Shift. E mais uma carta, acho que uma Sakura. Tipo, a minha mão era muito forte. Eu ia suspender dois Search for Tomorrow seguidos. Já tinha duas threats para fechar o jogo. Só que conforme o jogo foi se desenvolvendo, ele fez em dois turnos seguidos duas brutalidade coletiva, né? Então, e ele jogou bem assim, porque ele sempre descartou uma carta para tipo, ganhar dois de vida e fazer com que eu perdesse dois de vida. Porque aí ele não ficava na conta do Scape Shift de 7 lands, que dá 18 de dano. Então, como ele deu duas brutalidades coletivas seguidas, turnos seguidos, ele conseguiu tirar da minha mão o Pacto e conseguiu tirar o Scape Shift. E eu não comprei mais nenhuma threat para poder acelerar meu jogo e matar ou os bichos dele ou matar o próprio oponente. E ele acabou fechando o jogo com dois golpes. Foi ali um jogo. Né, a pessoa que foi muito boa, eu acho que ele jogou muito bem. Assim, eu vi o segundo turno dele, ele levou muito tempo pensando, e eu acho que ele tava pensando que porque ele tinha a Liliana na mão também. Acredito que ele tava decidindo se ele ia pro plano de fazer a brutalidade coletiva, dado que eu já tinha suspendido dois Search for Tomorrow, já ia ficar muito na frente, porque provavelmente ele decidiu que o plano da Liliana não ia dar tempo, e tanto que ele até descartou a Liliana para brutalidade coletiva. Então, acho que na final ele jogou bem, deu sorte onde tinha que dar também, e acaba que a seleção fica bem forte realmente. Tiveram pessoas até brincando que eu deveria ter jogado com ele na minha última rodada do Suíço, já que eu já estava garantido e poderia tirá-lo, né? Dado que, teoricamente, mesmo sendo um deck que é um good match, ele é um jogador plástico, né? Um bom jogador. Mas eu não tinha como tirar um parceiro de treino, um amigo assim, simplesmente. Apesar de que, obviamente, eu quero ganhar, mas se eu não fosse ganhar e nem o João ganhasse, seria bom que ele ganhasse. Então, no final das contas, foi muito bom o torneio. Eu não tinha, tipo, grandes expectativas, mas o torneio fluiu tão bem, tão tranquilamente, que eu até falava que no final do torneio eu não fiz praticamente nada, entendeu? Só embaralhei, joguei lente na mesa e comprava carta e ganhava. Mas foi um bom torneio, eu gostei bastante. Já que o Obama fez uma boa explanação do torneio dele, eu quero fazer a do meu também. Na verdade, é do deck. O Burn é um deck que ele é extremamente bem posicionado no field atual do Modern. Ele tem muito good match, né? Na verdade, é o deck que mais tem good match de todos. Eu acho que o único bad match do Burn é o Affinity, e o Affinity tinha poucos Affinity no torneio. Mas o Affinity sofre daquele problema que você consegue usar o sideboard contra o deck. E foi isso que eu fiz, eu botei, carreguei no sideboard contra o Affinity. O problema do Burn é que ele às vezes perde para ele mesmo. Ou você zica e é obrigado a equipar a mão com uma land só e não compra a segunda land e aí o baralho trava, ou então você fluda muito, e isso é um problema sério pro deck, que ele um deck péssimo para fludar, né? Porque você precisa comprar as mágicas. Só que aconteceu que essas inconsistências do deck, elas só apareceram em alguns games durante o torneio. Então, o baralho falhava num game, mas nos outros dois games ele já vinha normal. E no normal, o Burn passa o carro. Na maioria dos decks mid-range, no, nos combos, no, é um baralho muito eficiente, né? Aí, cheguei na... Ganhei até de um Affinity também. Quando peguei o Obama na semifinal, o baralho travou no game 1. Né, porque eu tive que equipar a mão de uma land com dois Goblin Guides, que é uma mão excelente, né? Uma land, dois Goblin Guides, um Monastério Swift Spear e um raio, né, e mais umas cartas custo 2. Aí eu não comprei a segunda land, o Obama obviamente tinha dois raios para matar meus dois Goblin Guides, e a partir daí foi 1-0 para ele. No game 2 eu mulliguei a 5, acabou o torneio aí. Foi engraçado porque era good match para mim o Valakut, eu ganhei outro Valakut, outro deck de Scapeshift durante o torneio. Inclusive um deck que o cara usava Balot main deck e fez Balot na 3 e ganhou um monte de vida, e mesmo assim o Burn passou por cima. E o Obama acabou perdendo pro Bolov, que é um good match pro Scapeshift, né? Esses decks mid-range, o Scapeshift geralmente sai vitorioso, mas acabou que tanto na semifinal quanto na final deu. Teoricamente, o azarão. E o seu torneio, Fadinha? O meu torneio foi um pouquinho menos interessante, né? Mas mesmo assim, ainda tem algumas histórias legais. Eu joguei de Death Shadow, como já estava meio que implícito nas outras podcasts que a gente fez aqui, que eu estou jogando com o deck faz um tempo. Só que o Death Shadow, ele estava mal posicionado para esse torneio. Como ele tá mal posicionado no Modern hoje em dia, porque ele nunca teve realmente bem posicionado, ele sempre foi bom por simplesmente ser um deck muito poderoso, que mata consistentemente no turno, de vez em quando no turno 2, mas ele sempre mal posicionado porque ele é ruim contra os decks muito agressivos do Modern, como o Burn e o Affinity, que são os decks mais populares de todos. E mais recentemente, ele é ruim contra o Banshee Eldrazi, que teve um spike enorme de impopularidade nas últimas semanas. Então, com isso, ele ficou ainda pior posicionado. Então, ele não era um deck bem posicionado para esse torneio, mas ele era o deck que eu tinha mais treino. E de todos os decks que estavam melhores posicionados do que o Death Shadow, eu acho que nenhum deles eu conseguia jogar proficientemente o suficiente para quanto o Death Shadow para poder justificar jogar com esse outro deck. Então eu resolvi jogar de Death Shadow mesmo. E a parte interessante do torneio é que basicamente eu dropei no round 5. Eu joguei 4 rodadas. Nas 4 rodadas eu peguei dois Burns, um Abzan e um Jund. E eu fiz 2-2. E como a gente já tinha conversado sobre o Death Shadow aqui no podcast várias vezes. Quais são os good matches e bad matches do Death Shadow? É difícil de qualquer um aqui adivinhar quais foram os dois que eu perdi e os dois que eu ganhei. Na verdade, eu ganhei dos dois Burns e perdi para o Abzan e para o Jund. Isso é a parte interessante do meu torneio. Basicamente, eu fui lá para ganhar dos bad matches. E perder para os good match, mas ok. Os dois jogadores para quem eu perdi foi o Bolovo na terceira rodada de Abzan e E a pessoa que eu não sei o nome, infelizmente, de Jundi, que fez top 8 também, um Jundi que tinha Blood Moon no main deck. Foi interessante. Eu não sei de quem foi que ganhou dele no top 8, mas ele fez top 8. E é isso, meu torneio terminou aí. Quando eu perdi para esse Jundi na quarta rodada. É, o Enzo jogou de Punch Eldrazi, né? E ele, acho que foi ele que ganhou desse deck de Jundi Blood Moon no top 8, e ele jogou com Bolovo no top 4. Infelizmente ele muligou infinito, né, para 4, sei lá, não teve jogo. O jogo dele foi muito rápido até, né? O Bunch Eldrazi é um deck muito representado e o Enzo estava lá, Local Hero de Brasília, pilotando o baralho. Então, normalmente nessa hora, depois de ter falado de WMCQ, a gente fala dos vencedores notáveis pelo mundo, e parece que essa semana a discussão vai ser bem rápida, porque não tem muita gente conhecida, além do Bolovo, que tenha vencido o WMCQ. Tô errado? Tá certo. Nós tivemos o Valentin Makel, que ganhou na Áustria, que é um pro player conhecido já. O Kenji Tsumura, que é um Hall of Famer do Japão. Ele, acho que quase todo mundo que assiste esse podcast deve conhecer. E nos Estados Unidos, o Kevin Jones, que é um grinder conhecido da Star City, ganhou a final contra o Sam Black. Muito bem. É, se fosse o Sam Black, seria mais notável. Agora a gente já sabe os times dos países, né? Tipo, semana que vem a gente pode ver se tem algum time fazer um breakdown, assim. Eu achei que o Bolovo ter ganhado o WMCQ, se o Bom tivesse ganhado também, mas tipo, botou o Brasil tipo, numa posição bastante respeitável para esse Mundial. Eu concordo. Bem, fechou sobre WMCQ, vamos falar de Kaladesh. Em relação a spoilers, agora a gente já tem conhecimento da série toda. O Manafix está para publicar um vídeo com o um spoiler completo e a análise dele. Você, Jaqueline, que trabalhou muito nesse vídeo spoiler, o que que você destaca de Kaladesh? Para algum formato específico ou no geral? Eu acho que o que a gente acaba discutindo mais aqui é Standard e Modern, mas se você tiver algum destaque para um destaque pessoal seu para alguma carta que te interessa, também é bacana. Sim, com o Standard, obviamente que o Standard vai mudar muito, né, com a rotação e com Kaladesh. Uma das cartas que eu gostei mais foi o Cataclysmic Gearhulk. Acho que finalmente eu vou conseguir jogar de W Control de novo no T2. O Cataclysmic Gearhulk, ele é um dos Gearhulk, né, do ciclo, tem um de cada cor. Ele é o branco, 5 manas, 4, 5, vigilância. Quando ele entra em jogo, você escolhe um artefato, cada jogador escolhe um artefato, uma criatura, um encantamento e um Plane Out, e que está em jogo, e sacrifica todo o resto. Ele vem com um cataclismo embutido. Cataclismo é uma carta do século XX, que faz exatamente isso. Menos com Plano Inalto, porque não existia na época. E ele é artefato também, né? Ele Então. é uma criatura artefato, então você pode escolher ele como sendo um artefato e manter uma outra criatura em jogo. Provavelmente o Eldrazi que blinca. Tendo o Planeswalker lá, o Norimban. Isso daí não é o W Control, né? Ele é o mais perto de um W Control que dá para ser feito. Eu ia falar, só que não, eu ia perguntar pra você se você não preferia a cólera nova do que esse bicho no W Control. Porque a cólera que ganha vida é uma coisa que acho que nunca fizeram, né? É que eu acho que o W Control, como existia antigamente, Draugol ou coisa parecida, tipo, é muito difícil ele existir de novo no T2, porque a Wizard simplesmente não faz mais counter bom, não dá pra ter um control da época do Morpholid. E um outro destaque que eu tenho aqui é o Voltaic Brawler. Eu acho que essa carta foi muito pouco falada. É uma mana verde, uma vermelha, 3-2. Quando entra em jogo, você ganha duas energias e você pode pagar uma energia quando ele ataca para ele ficar mais um e atropelado até o fim do turno. Ele é um duas manas que bate 4/3 atropelar por duas vezes, no mínimo. Eu acho que ele merece um pouco mais de destaque se realmente tiver um arquétipo de agro. Vai mudar muito, então não tem muito o que você cravar, tipo, isso é muito bom e tal. Tipo, deixa para os pro players dizerem. Bom, eu sou um pro E. player, eu posso dizer que o helicóptero é muito bom. Né? Já que temos três pro players nesse podcast, né? Tipo, eles podiam falar mais do que eu sobre cartas específicas. O helicóptero é muito bom. Tem esses veículos, né, que são obviamente cartas difíceis de avaliar, porque não existe nada muito parecido com isso. O que tem mais próximo de veículo são os equipamentos, né, que você aproveita um artefato junto com aquele e faz alguma coisa. Eu acho que tem dois veículos, um é um carro possante e o outro é um helicóptero, não sei o nome deles não. Mas ambos são pilotados por apenas uma criatura de poder 1, né, um somatório de poder 1. Ambos são. Um tem ímpeto e pode atacar sem ter a criatura no turno que entra em jogo. E o helicóptero, quando ele ataca, ele compra uma carta e descarta uma carta. Você compra uma carta, descarta a carta e ele voa. Né, que você aproveita um artefato junto com a criatura e faz alguma coisa. Eu acho que tem dois veículos. Um é um carro possante e o outro é um helicóptero. Não sei o nome deles, não. Mas ambos são pilotados por apenas uma criatura de poder 1. É um somatório de poder 1. Um tem ímpeto e pode atacar sem ter a criatura no turno que entra em jogo. E o helicóptero, quando ele ataca, ele compra uma carta e descarta uma carta. Você compra uma carta, descarta a carta e ele voa. Esses. Isso. E o outro é o Fleetwill Cruiser e ele. O crew dele não é um, não, é dois. Exatamente. Ele é meio baixo. E eu acho que essas duas cartas vão fazer um enorme impacto no standard. É, eu acho essas cartas muito boas também, mas são, de novo, como você já falou, são cartas difíceis de avaliar porque são muito diferentes de tudo que a gente já viu. Então eu consigo ver elas sendo. Format defining completas, montando um deck que vai ser um dos melhores do formato, ou eu também posso ver elas serem unplayable, então é difícil de avaliar. Os veículos? É. Uma comparação que eu acho que o Vili fez foi uma comparação dos veículos com equipamentos. Mas uma coisa que eu estava Sim, vendo parece. e que me chamou muita atenção também é que, tipo assim, a gente pensa veículo atacar e tal. Mas, cara, esses veículos também bloqueiam e eles são muito maiores do que qualquer bicho sozinho, assim. É uma parada surreal. Tem uns veículos ali, tipo, tem um veículo que o João particularmente não gosta muito, mas a nave mãe lá, o legendário, que quando entra em jogo ou ataca, causa 3 de dano e ainda Esse é o que eu voa. mais gosto. Esse aí me lembra muito o Inferno Titan até, cara. E Sim. ninguém bate pra cima de um 6-5. E um 6-5 bate pra cima de tudo E é e ainda o causa 3 de dano. Inferno Taita que custa 5. O Inferno Taita custa 5, é incolor e também e voa, né? Bate 6 também. Exato, eu acho a nave mãe ali uma parada bem forte e eu com certeza vou tentar explorar essa carta e todos os veículos. Eu acho que dos veículos, eu acho que o helicóptero realmente é o melhor, porque quando você pensa em veículos, você pensa em agressão e afins, e o helicóptero tem evasão e ainda a carta selection é muito bom. Mas essa nave mãe é uma remoção incolor que interage com o Planinauta e não é muita coisa hoje em dia que faz isso. Tanto que Planinautas são muito format defining e afins. E já que a gente está falando disso, até levantar a bola para vocês falarem dos Planinautas dessa edição também. Cara, eu vou tentar jogar com Dovin Band de qualquer maneira. São quatro Planinautas, né? São quatro. Eu vou tentar Todos comprar a Chandra de qualquer maneira. os quatro parecem bons, sendo que a Sahili é a piorzinha dos quatro, né? E a melhor aparentemente parece ser a Chandra, e a Chandra parece muito, muito boa. Ela bem, bem reminiscente do Jace the Mind Sculptor, né? Ela custa 4, tem bastante lealdade, tem 4 habilidades diferentes e ela consegue lidar com a mesa do oponente, ela consegue comprar carta, ela consegue melhorar a sua mesa, ela consegue fazer tudo. Então, parece ser sensacional. E o quarto Planeswalker é? É a Nissa. Eu achei essa Nissa muito boa também. Ela é 5 manas, 5 de lealdade, né? Essa Nissa, acho que quem tinha falado dela é o Obama. Parece mais carta dele. Resolve essa Então, Nissa aí, Obama. essa Nissa. Nossa, essa Nissa, é, pela forma como os marcadores dela são distribuídos, ela me lembra muito o Garruk, que entrava, fazia uma habilidade para cima e já podia dar ultimato na volta. Mas as habilidades são diferentes, mas teoricamente a questão do funcionamento dos marcadores é bem similar. Essa Nissa parece ser um pesadelo total para os controles, assim, tipo, para lidar com esse troço, é uma parada insana. Assim, parece muito forte a questão dela. Eu só não sei a princípio se, e ela, obviamente, é uma coisa que estava faltando para mim nos Planinautas Verdes da última edição, da última rotação, era que nenhum, praticamente nenhum Planalta Verde, não, nenhum é muito forte, mas dos que jogaram, não tinha Planalta Verde que gerasse mana. E essa é uma das habilidades que a maioria dos planaltas verdes antes disso ou gerava mana, ou desvirava mana, ou fazia algo desse tipo. Essa Nissa não só desvira a mana, como transforma num bicho gigante, com ímpeto, para não ter erro, né? Provavelmente eles colocaram esse ímpeto para que não tenha aquela questão do jogador dar alvo na lente que acabou de baixar e o oponente falar, ah, está enjoado e afins. Então eles resolveram isso. E é, o ultimato dela, obviamente, muito bom. Cada vez que você baixa a lente, você compra a carta. E a questão de devolver permanente cemitério também é relevante, ainda mais no formato que a gente acabou de vir de muito uso de cemitério, né? Usando o Vessel of Nascence, né? O Vessel do Nascimento, que joga carta no cemitério, cria Paul the Past, que também joga carta no cemitério. E eu com certeza vou testar ela também pro Pro Tour. Eu só não sei se vai ser no main deck, porque uma carta que eu não falei, mas que eu quero falar também, já que é verde, e aí é minha praia, é o Gear Hulk, que é o Hulk verdadeiro, né? O Hulk verde. Onde o pior cenário dele é um bicho 5 manas, 8-8, trample gigantesco. Esse é o pior cenário dele. O melhor cenário dele é são todos os seus bichos ficarem maiores do que os bichos do seu oponente individualmente, assim. Eu acho muito forte. Ambos custam 5, então vai ter que dar uma equilibrada nisso aí. Mas eu acho que, tipo, se eu for jogar de verde, com certeza eu vou ter Nissa em algum lugar do deck. E se eu for jogar de verde, o Gear Hulk provavelmente vai estar nesse main deck aí. A não ser que não seja uma coisa tão, tipo, criatura ou orienta em bater, seja um monstro gigante. E o último ponto é que provavelmente a melhor carta de Kaladesh é o Worldbreaker. É, o Fala aí, Worldbreaker. Worldbreaker, é, só para os leitores ficarem, os ouvintes ficarem sabendo, né? O Worldbreaker não é uma carta de Kaladesh, é um gigante de Eldrazi de Oath of Gatewatch, que quando entra em jogo destrói artefato alvo. Como essa edição de Kaladesh tem muito Exil. artefato, exila, né? Tem muito artefato nessa edição, então ele vai subir o nível de jogo dele. Eu acho que essa edição está um pouco. Puxar um pouquinho o poder dela, as cartas estão bem poderosas. Todos os Gear Hulk são muito bons. A Chandra é um planeta meio roubado. Esses veículos parecem ser um pouco mais poderosos do que as cartas de edições prévias, né? Você lembra do Rhino, né? O Rhino era uma carta que dominou o Standard. E me parece que algumas dessas cartas estão no nível do Rhino em termos de poder, né? Eu acho que agora, pela edição rotacionar mais rápido, ter uma coisa mais dinâmica assim, eles deram uma puxada no power level das cartas do Standard. É, parece que a média do power level das cartas, tipo, aumentou para poder caber aquele mesmo número de cartas boas no número menor de 7. Realmente, com o spoiler completo, o número de cartas nessa edição que são estritamente melhores do que alguma carta playable do passado é surreal. É, e eu tô bem ansioso para jogar o Limited dessa edição. Eu tava fazendo a gravação do vídeo do spoiler e eu tava com a mente. Como é muita comum e incomum e tal, tipo. É, eu tava pensando bastante nisso. Parece que uma das principais mecânicas vai ser o Fabricate, ela combina com Ela faz o branco combinar com praticamente todas as cores, cada uma de um jeito diferente. É, eu queria muito jogar esse pré-release. Parece que todas as cores, tipo, são legais em si. Eu acho que o branco vai dominar no selado. E tem um novo elemento, né? Que é a questão da energia, né? Agora tem mais um fator que você tem que controlar no Magic, né? É, a energia ficou muito no verde e vermelho. Eles são os produtores de energia pro Limited, né? Pro Limited também tem bastante no azul também. Mas é bem mais ou menos. O azul eu achei bem fraco, o azul e o preto. Eu achei o preto muito dependente de artefatos e o azul meio mais ou menos no geral. E falo isso com muita dor no coração. Mas é bom destacar uma coisa, falando em energia, esse aqui, não vou dar nem destaque pro Limited, porque esse bicho é uma bomba gigante monstruosa, mas pro Constructed mesmo. O bicho preto, o Demon of Dark Skins, é um bicho de 6 manas, 3 incolores, 3 pretas, 5-5 voar. Quando é entre jogo, todas as outras criaturas ganham menos 2, menos 2. Sempre que outra criatura morre, você ganha uma energia. E você paga 3, né? 2 incolores e uma preta. E paga 4 energias. Você coloca a criatura de um cemitério no campo de batalha sob seu controle virado. Pode esse ser do bicho, cara, né? Pode ser do oponente. Pode ser do cara, pode ser de qualquer cemitério. Esse bicho é uma bomba insana. E esse bicho é forte para Constructed também. Esse bicho é bem, bem forte, cara. Obviamente, eu a princípio não sei montar um. Obviamente, se depende de contra qual deck é, mas se for contra um deck água, -2/-2 já tá matando uma galera. E sempre que um bicho morrer, não necessariamente só nessa habilidade dele quando entra em jogo, você ganha energia. Então, e ele já é um 6/5/5 voar. Esse bicho é bem, bem, bem forte mesmo. E alguém vai montar um deck com ele. Isso com certeza, na hora da gente treinar Pro Tour, a gente vai ter um deck com esse bicho para poder treinar, pelo menos contra, caso a gente não vá jogar com ele. É por falar em energia, a gente não pode passar um episódio inteiro impune. A Wizard simplesmente esqueceu de pôr os tokens de marcadores de energia nos boosters de Kaladesh. Os caras fazem uma mecânica muito legal, que parece que vai ser muito jogada, fazem um fervo enorme em cima dessa mecânica e esquecem de pôr a carta dela nos boosters. O quão bizarro isso pode parecer para vocês? Para mim tá tranquilo. Eu tenho energia de fogo, energia de água, energia de fada, energia de dragão. Eu vendo várias energias na minha loja. Elétrico. Tem todo tipo de energia. Basta você passar lá. E agora tem um novo spoiler. O nosso novo token do Manafix vai ser um marcador de energia. Obviamente. Mas é real. A energia do Pokémon vai migrar pro Magic. Né? E acho que tem energia na carta e ela funciona como token. Então, é o Wizard patrocinando as outras empresas. Esse token aí de energia do Manafix tem que sair logo, porque eles já falaram que eles vão colocar o token de energia nas próximas remessas de Kaladesh. Já para semana que vem, quem fizer os pedidos do Manafix vai ganhar um token de energia de brinde. Então, ótimo, perfeito. Falando em energia, tem um outro bicho também que me pareceu perigosamente forte, que é o verde-vermelho 3-2, que você, quando ele entra em jogo, você já ganha 2 energias e você pode usar a energia dele para dar +1/+1 e atropelar para ele mesmo. Eu acho que esse quando cara, ele ataca. Quando ele ataca, né? Sim. Ele bate 4/3. Eu também chamei a atenção para ele. Ele pode bater até 5/4, ou não? Não, é uma vez só. Não. Ele pergunta se você quer pagar uma vez. É uma opção, desencadeia uma vez, tá certo. É. Mas ele bate 4/3 trample 2 vezes, o que basicamente ele bate 4/3 sempre. É. Sim. Se ele sobreviver mais do que isso, você já ganhou o jogo de qualquer jeito, né? Não, não conta. Olha, eu não parece sei. Parece uma ótima opção para um RG Agro Standard. Né? Até aquele RG Agro Modern, que é um deck meio fringe e tudo mais, ele pode dar uma melhorada com esse bicho, né? Ele me parece melhor do que aquele Javali que ganha haste. A gente já até conversou um pouquinho disso, eu e o João, nessa viagem. Ele acha que é uma carta muito boa também para o Modern, mas eu já tenho outra opinião. Eu acho que É um bicho custo 2, que por maior que ele seja, e não é tão grande assim, ele não é bom o suficiente para o Modern se não fizer nada quando entra em jogo, ou se não for completamente resiliente contra a Bolt. Então esse aí não entra nenhum dos dois critérios, ele não faz nada contra o jogo, nem é resiliente contra a Bolt. Então eu acho que não é uma carta boa o suficiente para o Modern. Eu acho o Porco melhor do que ele, porque o Porco consegue ganhar ímpeto, e aí então ele faz alguma coisa quando entra em jogo. Agora, se os decks que acharem uma maneira de usar essa energia free que você ganha com ele, aí ele faz alguma coisa quando entra em jogo. Sim, mas eu acho que o Modern dificilmente vai conseguir isso. Agora, no Standard, como eu falei agora há pouco, ele parece muito bom. Ele, além de ser uma carta de power level muito grande para um formato pequeno como Standard, ele ainda tem essa sinergia maior com energias. Ah, sim. Faltou falar de um bicho ainda... Ainda nem de energia, mas um bicho muito bom também da edição. Que é o líder dos anões, né? Que é a Depala, Pilot Exemplar, né? Ela é 3 manas, uma incolor, uma vermelha e uma branca. 3/3. Os outros anões que você controla ganham +1/+1. Cada veículo que você controla ganha +1/+1 se for criatura. E sempre que a Depala for virada, você pode pagar X. Se você fizer isso, você revela X cartas do topo do seu deck e coloca todos os anões e todos os veículos dentro das cartas reveladas na sua mão e o restante no fundo do seu deck. Essa carta é muito forte. Porque, tipo, dado que ela só precisa virar, não necessariamente atacar, só dela pilotar um veículo, você já pode pagar X para buscar mais cartas. E ela é grande o suficiente. Uma deficiência que eu vejo nos outros anões é que a maioria deles é /1. E como a gente viu no último formato, né, no último Pro Tour e tal, a Liliana é uma carta muito presente. Então é muito discutível você adicionar qualquer bicho no seu deck que seja /1. Já esse bicho é grande pela quantidade de mana investida nele e ele faz um monte de coisa. Ele tem 3 habilidades. Esse bicho é muito bom e com certeza vai ter um deck de anões pilotos. Eu só não sei se vai ser bom, mas a gente vai tentar. Esse deck pode não ser bom, mas ele é muito flavor-win. Eu posso imaginar um Tiny Leader de anões, que é o mais flavor-win de todos. Vamos voltar. Já que a gente saiu do papo de energia, tem uma outra carta que eu me pergunto o quanto ela pode jogar, seja no Standard ou seja num deck mais grind do Modern, que é o gatinho, ou a raposinha de custo 3, que é 2/2, quando entra em jogo ganha 2 de vida, e quando ela morre você compra uma carta. É jogável essa carta? Esse bicho é efetivamente Kit Infinity, esse bicho vai jogar infinito. No T2 ele vai jogar infinito. É o melhor alvo de Emerge disponível no momento. Esse bicho é insano. Sim. Esse bicho vai jogar infinito. O Owen já chamou ele no Twitter de Trag Tusk. E nos meus... Acho que qualquer deck que eu for, que partir de mim para construir para esse Pro Tour, vai começar com 4 desse bicho. E daí a gente vê o restante. Uma ótima carta com comando de Colagan também. É uma engine, basicamente. Ele é tão bom com o comando de Colagan que você pode usar o comando de Colagan para matar ele de várias formas. Sim. Você pode matar ele 2 vezes com o mesmo. É verdade. Não, não pode. Bom comando, você pode reciclar. Você pode reciclar o comando de Colagan nele. Bom comando, ele tá em jogo, você faz... Bom comando de Colagan que rotacionou exatamente quando veio um monte de artefato. Tá ainda, a Wizards é perfeito. A Wizards não vai melhorar uma carta quando ela tá prestes a rotacionar também, né? Tipo, o comando de Colagan ia melhorar demais, né? Mas o comando de Colagan, será que tem chance no Modern? O comando de Colagan tem bastante chance no Modern, inclusive joga bastante. Como assim? Se o Colagan, o comando de Colagan tem chance no Modern? Ele foi a carta mais impactante de Dragons of Tarkir. Pois é. Mas, então, esse tipo de interação, por exemplo, essa carta ela vai também com a pet card do João, o novo Burning Pod. Essa raposinha vai muito bem com Eldritch Evolution também. Uma outra carta que eu queria falar, só pelo sake de ser interessante mesmo, é o Aether Flux Reservoir. O Frank Castro escreveu um artigo sei se foi hoje, se foi ontem, se foi whatever, essa semana, sobre ele, e ele fez um deck standard, se não me engano era standard, parecia ser standard, que comba com o Edeflux Reservoir. E é interessante, eu imagino que muitas das pessoas que ouvem o nosso podcast vai achar legal ver essa lista, esse deck, para poder testar. É, só para esclarecer, tipo, o Reservoir é o artefato 4 manas, sempre que você joga a mágica, você ganha 1 de vida para cada mágica que você já jogou nesse turno. Daí você paga 50 de vida para o Aetherflux Reservoir causar 50 de dano numa criatura jogador alvo. É isso, né? Eu achei um flavor escondido nessa coleção. Essa coleção tem um monte de peças de combo. Ele tem um tema de ser uma coisa de inventores, uma feira de invenções e tal. E ele tem um monte desse tipo de cartas que são peças de combo escondidas para as pessoas ficarem tentando combar com elas, né? Tipo, é tipo um flavor escondido dentro da coleção. Tem uma vermelha também que faz você revelar o topo até vir um artefato. Madcap Experiment. As pessoas já estão testando elas em vários formatos, tentando combater de alguma forma. Tem a menção do Platinum Imperium com Madcap Experiment. Esse combo ele é bom no Modern, né? Alguns baralhos não respondem ao Platinum Imperium no turno 3. 8-8, que sua vida não pode ser alterada. Isso aí vai jogar bastante no Modern, se não no main deck, pelo menos no sideboard. É o novo Polymorph. É um Polymorph, você não precisa sacrificar ninguém nesse, você pode ter só um... As pessoas já tentaram coisas absurdas também, tipo, com botar... Pra você redirecionar o dano, você fazer o Soulfire Grandmaster pra o Madcap Experiment ter lifelink e não te matar. E daí você coloca o bicho que você quiser, talvez o Colosso de Darksteel. Aí eu já acho que é muito trabalho. Eu também acho que é muito trabalho pra pouco resultado, mas tipo, as pessoas estão tentando inventar coisas em cima desse Madcap Experiment. E de outras cartas específicas desse tema, esse ciclo de cartas pra você inventar um deck. Sim. E falando em utilidade para o Standard e para o Modern, tem também o ciclo de lands, que é as lands inimigas em relação às Scars of Mirrodin, que as pessoas chamam de Fast Lands. Que agora também tem as cores inimigas, as bases de mana do Modern vão ficar ainda mais ridículas. E o Standard ganha uma flexibilidade bacana. Elas vão substituir as Painlands no Standard com o downside que a Painland ela era quase uma Triland nos decks de Eldrazi, né? Porque elas geram incolor e essas não geram, né? Uhum. E os Eldrazi continuam no Standard, né? Os Eldrazi continuam no Standard por mais 6 meses. Eu me aventuro até a dizer que essas Fastlands são piores do que as Painlands seriam se fosse trocado no Standard. No Standard, sim, eu acho que é exatamente por causa dessa coisa da Painland poder gerar incolor, né? É. Mas ainda assim são lands muito boas. Quais são os decks do Standard agora do finalzinho que ficam mesmo depois da rotação, que continuam bons, no caso? Eu acho que provavelmente os decks de Emerge. Tem os decks de Emerge, tem o R Spells, né, que tem a base do deck vai ficar inteira, né, vai perder o Jace, mas os Burns ficam, né? Tem o W Spirit, que é um deck que não vingou no Pro Tour, mas que tem boas chances, que tem muita carta boa, né? O Reflector Mage e o Spellqueller estão aí, a Company vai embora, mas os principais bichos estão aí ainda. É possível que tenha uma versão de humanos agressiva com vermelho ou sem vermelho, né? Essa edição nova introduziu muitos anões, mas tem alguns humanos aí perdidos que podem adicionar alguma coisa à estratégia. E eu acho que só, né, os decks de Liliana, né? Que a Liliana é uma carta muito boa e vai ter sempre deck preto, Delirium com ela aí. É, eu preciso dar uma conferida para ver, porque ver se o deck do Horix, né? Se o R ainda permanece, porque a maior parte dele era do bloco de Shadows. Tem que ver se os Burns. Na verdade, o Zubdari até ganhou o Burn, né? Vamos ver o que ele perdeu. É, eu acho que ele perdeu bem pouca coisa, de cabeça falando. Nada que não possa. Tirando o Jace, não tem praticamente nada que não foi substituído por algum equivalente. É, tem um burn novo que não, nem muita gente está vendo, porque ele vai ser legal no standard, mas ele não vai vir nos boosters de Kaladesh, né? Que ele tá no naquele deck lá esquisito que eu não sei o nome. É, Flame Slash, custa 3 e uma vermelha instant, dá 4 de dano no criatura ou jogador. É uma carta playable, é um burn que dá 4 de dano. É interessante mesmo. É uma coisa para ver, porque em relação à mana, tem uma dual R também, né? Não é isso? Tem a dual R. Tem uma dual R que entra em pé. Tem uma dual R que entra em pé. A base de criaturas dele, ele realmente só. Ele perdeu o Jace, mas as outras permanecem. Tem que ver também o que mais de carta que ele ganhou, né? Tem que ver se o Planinauta, por exemplo, se essa Rally Ray ajuda em alguma coisa. Não, parece muito, mas tem que ver o que dessa edição que acrescenta aquele deck, né? Mas isso é um trabalho para Mr. Horix e eu confio nele para isso. Aí, e talvez para esse deck aí também, e respondendo uma coisa que o Jaqueline falou cedo, que eles nunca mais iam printar counter de 2 manas para poder ter um controle no formato, blá blá blá. Tem um counter de 2 manas nesse formato, nessa edição, que é custo 2, 1 e 1 azul, instant, e anula a mágica alvo que não seja de artefato, a menos que o controlador dela pague 2. Então, tipo, é muito, muito pior que Mana Leak, mas é o Mana Leak que temos. É o Mana Leak que sobrou, né? É. Ainda é uma carta de custo 2 que vai anular basicamente qualquer coisa que o seu oponente faça no turno 2 e no turno 3 também, provavelmente. E no 4 vai anular a maioria das coisas. É. Eu acho que ela depende se os decks. Depende de quanto o formato for go big, né? Se o formato for bem agro e bem. Com a mana bem apertada, ela pode ser boa, mas não é um bom counter. E depende também se os decks vão ter um monte de artefato, né? Porque senão você vai estar com um card de desadvantagem aí, né? É, eu acho Sim, essa depende de tudo ameaça isso. aí. Eu acho a ameaça do formato ser mais voltado para artefato maior do que ser um formato rápido. Eu acho que se você olhar como era antes, sem o Collected Company, não seria um formato tão rápido quanto era. Os outros decks eram mais go big. Sim, no formato Go Big, isso tende a ficar ruim muito rápido, tipo, muito ruim. Assim. Não é o Mana Leak que você precisa, mas é o Mana Leak que você merece. É o que você tem. É Exatamente. porque a Wizards agora está com algumas políticas. Até me falaram isso e teve uma coisa que me deixou muito triste, que eu já sabia que eles não iam mais printar elfos de Lanoar. Eles falaram que tipo elfo de uma mana que gera mana não poderia mais, que era forte demais para os standards. Mas eu fiquei sabendo também que eles não vão mais lançar ramps consistentes de 2 manas. Porque acha que é forte demais para o standard. Então, Rampant Growth é uma carta que a gente não vai ver por muito tempo, até eles decidirem que tá safe de novo lançar isso. Então, eu tenho que. No turno 2, o que vai ter vai ser bicho. Ou seja, coisa que pode ser interagida com, que pode ser interrompida. Mas algo consistente que no turno 2 gere mana, eles não devem mais lançar por um tempo. Então, vocês estão tesourando de todos os lados, eles não estão fazendo mais os counterspells. O Mana Leak é forte demais, o Elf de Lanoar é forte demais. Talvez nesses equilíbrios essa carta seja ok, assim. O grande vantagem que eu vejo nesse counter aí que eu falei agora há pouco é pro deck de espírito, o W espírito, porque além de adicionar mais as outras coisas que tem, como o Spell Queller, os outros counters que tem, como o Spell Queller, também esse negócio de o formato e Go Big não é tão relevante, porque se o cara não fizer muita coisa nos primeiros turnos e você não puder usar essa carta, você fica na frente fazendo espírito no final do turno. Então, tudo bem você não poder anular a carta grande que ele vai fazer se você já está na frente, entendeu? É uma função de ser um deck que não quer mesmo virar toda a sua mana no seu próprio turno. Então, isso, ficar é uma com carta duas muito em pé para jogar essa carta não é um... Não vai fazer esse deck se atrasar, no caso. É, se você tiver essa carta e qualquer espírito com flash no seu baralho, o oponente tem que tomar uma decisão muito difícil no turno dele, né? Ou ele joga a carta em cima do counter que você pode ter, ou ele joga a carta em cima do counter que você pode ter, ou ele não joga e toma um espírito no final do turno. E não jogar seria a melhor opção se você souber que o oponente tem exatamente essa carta, porque aí você pode esperar para fazer mais land drops e jogar em torno dela. Só que não é uma opção se o cara tem spells para fazer no final do turno. É, mas nesse caso sim, mas num control ele não vejo. Num control eu não vejo jogar esse. Sim, num control é só medíocre. Sim. João, vai ter pré-release na sua loja? Oi, vai ter um pré-release na loja Manafix Games, em Nova Friburgo. No sábado, começando às 11 horas da manhã, e no domingo, às 2 horas da tarde. Muito bem. E tem alguma mecânica especial para o pré-release dessa vez? Algo que o jogador tem que escolher, etc? Ou é só chegar, receber os boosters, abrir e jogar? Dessa vez o kit é único, você chega, abre, vai ganhar aquela carta promo, aquele dado bonito, e joga, se diverte, passa o dia feliz, com cartas e novos expeditions, né, as coisas mágicas que vão vir no booster. Inventions? Parece que no pré-release vem mais inventions ou masterpieces do que o normal. É mesmo? Tem esse dado? Existe um dado levantado por jogadores e lojistas e é real, né? Então eu recomendo a todo mundo que corra o pré-release mais próximo de você, de preferência, o da Manafix.games. Eu não sabia disso, não. Agora que eu sei, eu vou jogar no domingo também. Eu não queria jogar no domingo, mas agora eu vou. Pois é. Pode ser que faça sentido para a Wizards colocar a maior parte na primeira tiragem para incentivar as vendas da série. Mas pode ser também uma percepção que é um dia que está se abrindo muito, muito booster. Vamos descobrir esse fim de semana. Só para aproveitar que a gente falou nessas inventions, qual invention cada um gostaria de abrir no pré-release? Ou na vida? Sol Ring. Sol Ring é muito, muito difícil de estar errado, essas coisas. É difícil de bater o Sol Ring, né? Mana Crypt disparado. Isso. Sol Ring. Mana Crypt é mais caro, não importa. Aí pode ser. Aí sim pode ser, mas tipo, supondo que todas sejam iguais, assim, tipo, o preço. Espada de fogo e gelo. Obama. Só Sol Ring, né? Tá bom. É, como carta de médico, o Sol Ring é bem superior à espada de fogo e gelo. Eu vou ser bem sincero e dizer que eu não vi quais são todas as invenções, não. Mas. Normalmente o Fadinha analisa essas coisas bem, então se ele falou que é a Sol Ring, deve ser a Sol Ring mesmo. Eu prefiro a Sol Ring pela nostalgia de ter jogado o Standard, onde o Sol Ring era válido. Que na época não chamava Standard, chamava Tipo 2. Sou dessa época. Então, em jogo, o Sol Ring ele te dá um ramp absurdo, né? E você vai conjurar as cartas mais caras. Mais rápido. Mas acontece que a espada de... Qualquer uma das espadas, na verdade, né? Não só de fogo e gelo, todas as outras também. Elas dão duas proteções e habilidades absurdas. Ou seja, elas transformam qualquer criatura horrorosa que você tem em jogo numa super criatura. Eu acho que o impacto dela no selado é maior do que qualquer outra carta dessas invenções. Tipo, no late game, uma espada faz toda a diferença e o Sol Ring não faz nada. Nossa, o Ring faz o late game chegar muito mais rápido. É. Não tem late game se você matar o seu oponente antes do late game chegar para ele, né? Se ele só chegou para você. Mas isso a gente vai descobrir jogando. Eu entendo a lógica do João. Eu acho que se for para jogar no selado e ganhar, talvez as espadas, dado que a qualidade das cartas para as quais você está acelerando não vai ser tão alta. Provavelmente as espadas têm uma chance de gerar mais impacto no selado, mas se for pensar só qual carta, qual invention ou masterpiece você quer ter, aí eu acho o Sol Ring muito mais legal. Sim, eu acho que eu queria ter uma Lotus Petal. Eu achei a mais bonita. É, a ilustração da Então, Lotus Petal é ridiculamente bonita. vai jogar Hearthstone, então. Pois é, todo mundo que tá na draw do Hearthstone tem uma Lotus Petal todo jogo. Mas no pré-release eu queria abrir o Mind's Eye, porque comprar cartas é a melhor coisa que tem no Magic. Mesmo que você morra com todas elas na mão, como é a vida do jogador de controle. Falando aqui, fechando sobre Kaladesh, qual que é a expectativa de vocês de possibilidade dos jogadores tentarem marcar cartas baseado no novo papel de cartas japonesas, novo papel onde as cartas japonesas são impressas. É o papel reciclado, né? Papel reciclável que tem uma textura diferente, que dobra de uma maneira diferente. Vai criar problema para o jogo competitivo? Eu acho bem difícil, porque as pessoas que falsificam as cartas normalmente vão falsificar cartas em inglês. Você falsificar uma carta que não seja em inglês e tentar fludar o mercado com elas é meio estranho, para dizer o mínimo, assim. Além da falsificação, eu penso em algo do tipo um jogador que discretamente posiciona a mão do seu deck para ver se a carta que ele está a ponto de comprar é uma carta normal ou uma carta da nova tiragem japonesa. E aí tem um tipo de marcação de cartas. Isso é possível? É algo para se preocupar? Eu acho que é bem difícil, assim. O jogador que discretamente tem todos os terrenos japoneses, eu acho Exato, esse que mesmo. vai dar muito na cara. Não sei se o pessoal vai fazer isso, não. Eu também acho que o pessoal não vai fazer isso, porque segundo a notícia da Wizards lá, a textura é ligeiramente diferente, mais a gramatura e ela dentro do shield, tipo, você não consegue diferenciar. E você não consegue diferenciar várias outras coisas, o jeito dela dobrar e tal, tipo. Vai ser difícil você marcar ela só por isso. Então, eu não sei, enquanto não tiver uma na minha mão, eu não posso dizer com certeza, mas eu acho que vai ser bem difícil alguém tentar levar as vantagens muito grandes. Talvez no Japão, onde vai ser mais fácil a pessoa ter os dois tipos de carta, mas mesmo assim, eu acho que a Wizard não vai dar esse mole de fazer. Pelo menos dessa vez, eu acho que o Wizard não vai ter esse descuido de fazer duas cartas com texturas totalmente diferentes que dá para você marcar ou manuseando ou olhando. Se bem que o Wizard esqueceu de botar o token de energia, então tipo, ela é capaz de qualquer coisa. É, pois é, você tá dando algo que não se dá nesse podcast, que é o benefício da dúvida ao Wizards. Mas ok. O que ele quis dizer foi: apaga tudo que eu disse, estou sempre duvidando, estou sempre questionando. Eu tô sempre tentando não duvidar, mas o espírito do Coversão Está entre nós. tá entre nós. Mas ele não morreu, tá, galera? Cauerzão na área, deve voltar semana que vem. Beleza, fechando aí o papo do pré-release. Já que o João já nos disse onde encontrar o pré-release de Kaladesh, lá em Nova Friburgo, onde as pessoas podem comprar cartas de Kaladesh online? Na nossa loja virtual na Liga Magic, direto no nosso site www.manafix.net. Perfeitamente. E se os ouvintes quiserem falar com você? Até o próximo episódio do podcast, onde eles podem te encontrar? No Facebook, Thiago Jaquele. Eu fico lá todas as tardes. E no Twitter, @_Jaquele. Fadinha? As pessoas podem me achar na minha página no Facebook, Leonardo de Castro Fadinho. É só mandar mensagem lá que eu provavelmente vou responder. Provavelmente. João e Obama, se as pessoas quiserem lamentar que vocês não estão na Copa do Mundo de Magic 2016 e desejar que vocês estejam na de 2017, onde elas podem encontrar vocês? Bom, eu estou na loja física da Manafix, a Manafix Games, que fica no centro de Nova Friburgo, Rua 7 de Setembro, número 31, sobre a loja. E no Facebook, João Cláudio. Bom, eu estou no trabalho, na parte de software, mas vocês podem me encontrar no Facebook como Marcos Paulo Freitas. Quando que você vai ter uma página de atleta igual o Fadinho? Pois é. O Leozinho me pediu para criar isso, mas eu tô tentando evitar a fadiga. Mas em algum momento, algum amigo caridoso vai simplesmente criar para mim e falar que está a sua página. E aí eu não terei como evitar isso. Beleza. E se quiserem falar comigo também, eu sou @_Tomás e estou aí no Twitter disponível para todos. Até a próxima semana. Bom pré-release para vocês. Que vocês abram muitas obras-primas. E valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Abraço, galera. Até mais. De pala de Angola é ola do show das poderosas que descem e rebolam. Aflontam as fogosas, são as invejosas, que fica de cara quando toca de palavra.